como você, eu quero o que é bom. Quero dinheiro, mulher cheirosa. E na Alô? E Evandro? E aí, Canela? Eu quero que tá, mano? Pela ordem. Cara, tô com meu moleque aqui, mas tá armando aquela chuva. É, que tá aí, tá cabuloso igual aquele dia que armaram aquele 12 pra mim. Ah, e aí? Meu, tem hora que eu viajo na sua ideia aí. Pô, será que realmente tem aquele mundão assim, tipo assim, uma viagem, um outro planeta, sem polícia, sem farinha, tá ligado? Mano, de repente aí, a gente lá naquele mundão meio desconhecido, mas eu insisto. É, mas é aquilo, mano. Pera, deixa eu baixar o som aqui. Vai lá. Ô, mas seguinte, só, a gente, tem hora que a gente fica até meio estressado com essas fitas aí e tal. Ô! Seguinte, só, se cada ser humano acreditar que o mundo pode melhorar, entendeu? A coisa já é um sinal. De repente, esse planeta que a gente tá buscando melhor é o nosso mesmo, saca? Ô, mas aí, domingo, comprei uma carne isso, uma cerveja, desce pra cá, você traz o guri aí e tal, traz o pessoal todo aí, não vamos trocar mais de ideia aí, falou? Daquele jeito aí, eu vou chamar o Duque, o Pop, o Mano Var, o som rolando e é nós envolvido. É, então falou então, cara. Falou, Evandro.